tema dessa tarde, então, é o que a vida quer de mim? Antes da gente entrar no assunto, é sempre bom a gente relembrar, né? O que é Deus para nós? De que forma que nós entendemos Deus? Deus bom e justo, como está escrito no Evangelho, e que nada acontece sem a sua permissão. Então, falando do que a vida quer de mim, é bastante simbólico, né, dizer o que a vida quer de mim, porque a vida, propriamente dito, talvez ela não queira nada. A vida é um movimento, ou é uma marcação de tempo, como a gente entende materialmente, nascimento, morte, vida física, ou vida espiritual, que é muito mais abrangente e que nós estamos ainda dentro do transcorrer dela. Mas o que, que a vida poderia querer de mim? Se a gente fizer uma comparação, todos nós, quando nós descobrimos que vamos ser pais ou mães, a gente já começa a elaborar, através do nosso pensamento, algumas expectativas com relação àquele filho. A gente já começa a idealizar fisicamente, já começa a pensar como é que vai ser, o que vai fazer, como vai se parecer. E não só pensar, a gente começa a criar desejo, querendo que aquela criança que vai ainda nascer, ela tenha sucesso na vida dela, que ela tenha o melhor, que ela seja uma pessoa boa. A espiritualidade, ou no caso que a gente coloca a vida, ela espera de nós a mesma coisa. O nosso universo, que a gente não pensa só no nosso meio limitado, na nossa casa, no nosso planeta, o universo todo, ele é harmonia. Ele é infinito, mas ele é harmônico e todo ele está respondendo pelas mesmas leis. O que acontece aqui, entre leis universais, acontece numa outra dimensão, muito longe daqui. Tudo anda na mesma harmonia. As leis divinas são imutáveis, são eternas. Então, dentro do que ela quer de mim, ela quer de mim evolução. Ela quer que eu consiga passar desse momento em que eu estou ainda bastante limitado para uma descoberta de quem eu sou. E como está escrito lá no Evangelho, um dia todos nós nos tornaremos espíritos puros. Espíritos num grau evolutivo superior. É quando nós compreenderemos com mais profundidade o que é realmente Deus. Porque para nós hoje Deus ainda é um ser, é uma pessoa desencarnada, um espírito. Mas nós tratamos ele como alguém. Não conseguimos ter uma dimensão bem exata sobre isso. Então, nessa comparação entre pais e filhos, que nós, ainda tão atrasados, queremos o melhor para os nossos filhos, e nós sofremos quando eles não conseguem ou quando eles não atingem alguns níveis que nós gostaríamos, a espiritualidade também torce por nós e deseja o nosso melhor. Talvez o que a gente devesse se perguntar não é o que a vida quer de mim, porque talvez seja tão difícil para a gente saber essa resposta, visto que a gente não para muito para pensar. Nós temos relatos de irmãos nossos que viveram há tanto tempo atrás e que já faziam questionamentos tão complexos e tão importantes que parece que a gente deixou um tempo de raciocinar. Nós pegarmos lá Sócrates, que viveu antes de Jesus, ele já tinha um entendimento sobre a vida que parece que nós hoje não temos, usando como exemplo. Mas então, se é difícil eu saber o que a vida quer de mim, eu posso inverter a pergunta e fazer o questionamento do o que eu quero da vida. Será que eu sei o que eu quero? Ou será que eu estou simplesmente passando os dias, esperando chegar a sexta-feira, o fim de semana, sofrendo no domingo de noite, porque no outro dia é segunda, e aí tem que trabalhar, tem que deixar de fazer o que eu gosto. Será que a gente vai só contando o tempo, apressando as coisas? O que é que eu quero da vida? No momento que a gente conseguir estabelecer algumas questões do que eu quero, talvez a gente consiga olhar para elas e perceber que várias delas são ilusórias, são desnecessárias. Aquilo que eu estou querendo, o que eu acho que eu estou querendo, não tem importância. Nesse mecanismo de vida tão complexo e tão grande, talvez aquilo que eu estou perdendo do meu tempo não seja necessário. É interessante, porque daí não é um desapontamento, mas é uma mudança de rumo. A partir disso eu posso optar por outras escolhas que sejam mais fundamentais, que possam me ajudar mais adiante. A gente fala muito de livre-arbítrio, não só nós, todo mundo fala sobre livre-arbítrio. Que o livre-arbítrio, nós podemos escolher o que nós queremos fazer. E a gente fica só com essa ideia, às vezes, na cabeça. Eu posso fazer o que eu quero, porque eu tenho livre-arbítrio. Mas assim como eu tenho a capacidade de fazer o que eu quero, limitando, né? Eu tenho a responsabilidade para responder sobre tudo o que eu faço. Então, eu acabo tendo, sobre uma certa ótica, um livre-arbítrio relativo. Porque eu posso fazer o que eu quero, mas eu tenho que responder por aquilo. Eu vou ter que prestar conta. Eu tenho pessoas ao meu redor que tudo o que eu faço atinge elas. Tudo. E a questão é, de que forma que eu estou atingindo? De forma positiva ou de forma negativa? A gente sabe que o que a gente faz de positivo gera coisas boas numa lei de retorno, mas o negativo gera débitos que nós vamos ter que recuperar. Então, frente a todos esses desafios que a gente coloca como sendo a vida que nos impõe, desafios, obstáculos, sofrimentos, seja lá a forma como a gente quiser olhar para isso, em tudo isso, a vida está querendo alguma coisa de nós. O que ela quer? Ela não quer nos castigar ou nos punir, mas ela quer nos mostrar que nós precisamos fazer diferente, nós precisamos nos mostrar de outra forma, fazer um movimento diferente daquele que a gente vem fazendo. A gente bate bastante nisso, que aquilo que eu faço constantemente, eu sei o resultado, porque eu faço constantemente. E às vezes o resultado não é satisfatório. Eu não estou gostando do que eu estou colhendo. Mas eu tenho que perceber que eu tenho que plantar diferente, eu tenho que fazer diferente. Aquilo que a vida está me apresentando, seja como dificuldade, eu tenho que perceber que isso é uma oportunidade para mim perceber alguma coisa nova. A vida, de novo, ela está me pedindo algo mais. Algo no sentido de movimento. Nós estamos sempre prontos para as coisas boas. Aquilo que a gente quer, que eu falei antes, que a gente quer da vida, se nós pensarmos, às vezes o primeiro ponto que a gente relaciona é: eu quero ficar rico, porque daí eu resolvo todos os meus problemas. Eu quero ganhar muito dinheiro. Será? Sendo que a vida, ela não é esse espaço de tempo físico, ela é espiritual. Como é que eu vou resolver com o dinheiro as questões espirituais? Não vou, né? Então, o que realmente eu preciso aprender Essas oportunidades, elas trazem aprendizado. Ou elas deveriam trazer aprendizado. Porque no momento que a gente aceita o que ela está me dando, e lá no início eu falei, o que é Deus? No momento que eu aceito, que eu compreendo que tudo que está acontecendo é para mim, é meu, que serve para o meu benefício, não é castigo, então eu mudo a visão sobre as coisas que eu vou fazer. O meu entendimento, a minha aceitação. Jesus nos disse lá nos Evangelhos, né, bem-aventurados os que sofrem. Será que ele tinha razão? Depois Paulo, nas suas cartas, diz também que o sofrimento era uma oportunidade dele trabalhar o interior dele. São Francisco dizia também sobre o que o sofrimento pode trazer de utilidade na nossa vida, porque é necessário. E só para terminar, eu quero ler para vocês uma mensagem que chegou na nossa casa essa semana. Que agora, quando eu estava ali em cima, eu estava lendo ela no mural e disse, vamos ler. Porque ela tem uma parte aqui que ela acaba sendo sobre isso que nós estamos falando. O título da mensagem é Amparo. E ela diz assim, por vezes, parece que a escuridão toma conta. É como se a sombra invadisse meu ser. Começo a perceber apenas a negatividade nas pessoas, nos fatos. Essa sensação torna o meu dia e dos que me cercam árduo e penoso. Mas alguém toca o meu ombro, olha como que dentro de mim e me faz rezar. É a partir desse instante que começo a perceber que há luz através da sombra, que há também bondade em cada ser, que recebo muitas bênçãos diárias. Então, sempre me questiono, onde estava Deus, meu anjo guardião, meus guias, meus amigos que não me ampararam? Por que ignoraram meu sofrimento? E percebo a importância da conexão, primeiramente comigo mesmo, da necessária compreensão de cada acontecimento, do modo como a vida se apresenta, a fim de que eu possa estar ciente de minhas próprias forças, do ser divino que sou, capaz de suplantar os obstáculos, superar mágoas, aceitar desafios, solucionar meus problemas, para que a evolução seja contínua e o mais eficaz possível, com o amparo inegável de todos os seres que tanto torcem e zelam por mim. Essa mensagem também, ela está, se não tiver ali, ela está lá fora também, para quem quiser reler ela. Para a gente poder pensar, então, sobre o que a vida está querendo de nós.